Sábado, bom dia, 3601, da Golf, Portão 9, São Paulo, 3 para 0. 3601, chama a torre, 1862. 3601. Sábado, bom dia, 3601, tem informação Golf, Portão 9, São Paulo, 3 para 0. 3601, autorizado São Paulo, 340, a perda 16. Decolada 10, curva direita da El, Leda Bridge, controle 120, destino 8, transponder 556. Autorizado São Paulo, nível 340, decolada 10, curva direita da El, Leda Bridge, Amperzulu 16. Controle 1208, transponder 556, da 3601. É 5556. 3601, chama táxi. Eu fui chamar pro táxi 3601.